Em verdade vos digo, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Tá embaçado, tá tudo errado, tá ligado? Os irmãos se entregando, fraquejando, é lamentável. Quem será o culpado, inimigo ou você que é fraco? Que erra e persiste no erro, em desespero cai no buraco. De fariseu ímpio, servo de Cristo, resgatado pela Bíblia. Passado mais me atormenta, pois o Senhor mudou minha vida. Cria cifrão pra gastar, trouxe de me respeitar. Derramei sangue por coisas tão poucas, a perfídia se vi no olhar. Vida louca, bandida, fortaleza adquirida. Vendia morte, consumia, não tolerava as dívidas. Quantas vezes apertei o gatilho, não tinha moral próximo. Matava e ainda falava, não sinto o mínimo remorso. Era eu meus negócios, poderoso chefão sem gabolice. Merecia ter um Oscar pela minha atuação no mundo do crime. Mas que tolice, né não? E vai descer-se com a transgressão. Arrependa-te, não tardes, busque o seu galardão. Lave tuas mãos, reparta o pão, não seja orgulhoso. Perdoe, então serás perdoado, o Senhor é convosco. Resgata do mais fundo poço, porque te ama. Se jogou fora o teu problema, não tema, ele não te abandona. É tremendo o seu poder, sou exemplo vivo de sua glória. O que fiz ficou no passado, de testemunha a minha vitória. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje estou convertido, hoje sou eu quem prego a palavra. Tira minha alma da prisão, para que louve o seu nome. Os justos sim me rodearão, pois me fizeste um novo homem. Justo é o Senhor, em todos seus caminhos e suas obras. Santo, santo é o Senhor, infinito sua glória. Foi em vão pra salvar sua vida. Você arrisca, desperdiça, banaliza e não tem retorno. Se afoga no mar de ilusões, prega em status, homens tolos. Num dia tu és rei, no outro seu castelo desaba. É tipo aquele ditado, o que se faz, o que se paga. Cadê o dinheiro maldito, irmão? Virou fumaça? É sempre o mesmo bagulho, rouba, rouba e nunca tem nada. O que queres para ti, todo ouro ou toda prata? Do trono, isso não valerá de nada. Tornou-se incrédulo, ficou cego com as próprias ambições. Analisou a violência ao conformar-se com as transgressões. Não tens mais compaixão, gosta mesmo de causar a dor. Violentou o próprio coração, arrancou-lhe todo o seu amor. Gozolândia ilusória, o inimigo te cega até perder. Recebeu o livre-arbítrio, a escolha quem faz é você. E aí o que vai escolher? Com Cristo é vencer ou vencer. Porque o sinistro varão quer mesmo é te corromper. Esse diz o bandidão, para que todos o temem. Se existisse o oitavo pecado, cometeria também. Ele não escolhe os preparados, mas sim prepara os escolhidos. Quantos servos vieram à sua porta e você neles deu ouvido. Ouvido, ouvido, ouvido. Ô, de casa. Que foi, irmão? Posso ajudar em alguma coisa? Bom dia. Você não teria um minuto do seu tempo para ouvir da palavra do Senhor? Deixa pro outro dia, hoje eu tô sem tempo. Muito obrigado. Trilhou a estrada errada, a jornada não foi recompensada. Abraçou a iniquidade, se acusou a palavra sagrada. Quantas vezes ouviu, fugiu, não se redimiu. Quantas vezes pediu, sentiu que era ser hostil. Você mesmo viu, não adianta apagar de apavorar. Pois chegará o dia que todo joelho se dobrará. Tira minha alma da prisão, para que louve o seu nome. Os justos sim me rodearão, pois me fizeste um novo homem. Justo é o Senhor, em todos seus caminhos e suas obras. Santo, santo é o Senhor, infinita sua glória.